dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab Voltar atrás, pisar, dar um passo em frente, manipular os olhos de outra geração. Terá que ser, vai ter que ser a evolução. Pois é, não é? Olhos abertos a ler a situação e reclamar um pouco de atenção. Ao pé de mais um ano há na nossa condição menos cegueira, economia, mais educação. Pois é, não é? Pois é. Oh yeah. E ninguém sabe o que ele vai trazer. A gente quer que o mundo sobe para se viver. Vamos fazer, fazer e acontecer. Pois é, não é? Pois é. Oh yeah. A gente vê, está a ver passar o filme. O forte tem a força, sem a força da razão. Chegou a hora, está na hora da demonstração. Ficou errada a teoria da evolução. Pois é, não é? Pois é. Até agora a tua vez e não vês que és 100% português, 100% impossível de vencer o tom do dado infalível. O mercado estrangeiro vem de fora, é verdadeiro. Até o velho, um, dois, três, quatro, passa a ser 1, 2, 3, 4. E depois, não há tempo para aprender. Que nem sempre sem saber, o movimento vem de fora. Vem de toda a volta, fura toda a volta. Vem do barco, avião, comboio e imitação. Entretanto vai andando acostumado. O povo português vai perdendo a sua vez. Sim. Ser português, ser contra a tua vez. Ser português, ser contra a tua vez. Ser português, ser contra a tua vez. Ser português, ser português, ser contra a tua vez. Ser português, ser português. Que é agora que a história vai mudar. O artista luz ou qualquer coisa vai dançar. Vai dançar, mesmo que não caia, vai ser sempre comparado. Ainda bem, não está parado, é um valor acrescentado. Ainda há muito para fazer por esta causa e rever. Rever independentemente como pode ser. Como pode ser expressa essa nova novidade de ser português e ter a sua vez. Ser português, ser português, ser contra a tua vez. Ser português, ser português, ser contra a tua vez. Ser português, ser português, ser contra a tua vez. Ser português, ser português, ser contra a tua vez. Vai haver um sol nascente na nação. Vai haver, vai haver. Vai haver um sol nascente na nação. Vai haver, vai haver. És 100% português, 100% impossível de vencer, o cobiçado, o infalível. O produto importado chega, já tem mercado. Até o velho, 2, 3, 4, passa a ser o quê? 1, 2, 3, 4. E depois, ninguém quer saber que nem sempre o movimento vem de fora. Vai haver um sol nascente na nação. Vai haver, vai haver. Vai haver um sol nascente na nação. Vai haver, vai haver. Ser português, ser contra a tua vez. Ser português, ser português, ser contra a tua vez. Ser português, ser contra a tua vez. Ser português, ser contra a tua vez. Vai haver um sol nascente na nação. Ser contra a tua vez. Ser português. Ser contra a tua vez. Ser português. Ser contra a tua vez. Ser português. Ser português. Ser português. Método, mas antes do prelúdio, um breve interlúdio para a publicidade. Publicidade. Caro telespectador, não faça zé, porque nós vamos saber. O olho grande irmão que a sua casa vigia toda a noite, todo o dia, e arrisca-se a perder o direito de concorrer ao grande concurso do método. Ai, direito de concorrer ao grande concurso do método. Pergunta é: qual é o método que usa para consumir? Quê? Sonha por catálogo da TV Shop ou prefere atendimento personalizado? Faça uma frase, uma prosa, um poema e você em casa. Basta um telefonema 0670 e ganha uma viagem ao país de Siglosa, Guadalupe, Bermudas e Barbados, à Lapónia, ao Alasca, aos eternos congelados. Quem ainda a fantástica máquina de descascar desejos no concurso do mérito. E esta presente vencedora, toda aberta na lavadora. É assim quando eu consumo visa, corre entre carris. Sinto-me assim, não sei como, a modos que leve e feliz. Prazer puro, entusiasmo, dura pouco, vai para o lixo. Muito perto do orgasmo, muito além do capricho. Ver uma mulher é azul, negro, branco. Ver uma mulher é azul, negro, branco. Ver uma mulher que tenho mais à mão. Não tenho juventude partidária, nem lobby, nem clube que seja uma nação. Não sou parceiro social, nem jovem empresário neoliberal. Não sou skatista nem surfista, só gosto de dançar nesta pista. Andar às voltas nesta pista, dançar até tombar. Não fui lutador antifascista, não sou europeu nem bairrista. Não sei canções que cantem o amanhã, só quero que o DJ me dá. Não gosto de sardinha assada, não gosto de bola nem dourada. Não gosto de fado nem revista, só não quero ter o azar de ficar à porta desta pista. Há quem saiba, há quem saiba, e eu não sei nada. Não leio livros com 100 páginas. Não vejo cinema sem ação. Só vejo reclames na televisão. Não me falem de cultura nesse tom sério de tocar. Que ponho som a toda altura e vou dançar na pista até tombar. Vou dançar na pista até tombar. Dançar até tombar. Vou dançar na pista até tombar. Se o porteiro me deixar entrar, se não, azar. Se não, azar. Thank you. a minha paixão e todo o calor da minha mão em chamas. Esqueci-me do dragão na guarda do castelo, da bruxa e seu veneno, e entendi que na magia do final feliz eu era ainda um feiticeiro aprendiz dos contos de uma vida para sempre. ninguém sabe quem ele é, nem quem ele representa. Não a quem vê nem revende, entra e sai do hemicídio. Não deixa no ar uma ideia, tem reforma a peso de ouro só por estar ali sentado. Entrar no devir calado, demais para a nação. São demais para a nação. Palavra não sai. Palavra não sai. Palavra não sai, palá, palavra não sai. Palá, palavra não sai. I say, give peace a chance. We, I say, nova imagem. Solto, solto, nos lugares que a vida escolhe. De passagem e momento, momentos de passagem em cidades de vento. Sem documento, tento encontrar nessa neva espessa fria uma rua numa cara, uma voz que perdi. À procura deste mundo, não espero um segundo até partir e ter um novo rumo longe daqui. Ora, mora fora, ora fora, mora. Ora, mora longe daqui. Ora, mora fora, ora fora, mora. Ora, mora longe daqui. Mora. Na memória das loucas viagens, sem fim, sem bagagem, agem como marcas no tempo e moram no vento. Procuro o rosto da sombra que assombra o meu olhar, na pressa de me encontrar. Viagens por contar, ha! Longe daqui. Bem longe daqui. No mapa da coragem que perdi onde vivi, está na hora de sair. Não espero, não quero nem mais um segundo tão perto daqui. Sim, cidades invisíveis é lá a minha morada e a janela está fechada. O melhor que há em mim sai para fora já agora. Seja fora ou longe, mora, seja longe daqui. Thank you. cercados por uma fonte luminosa. Tomar banho nas margens do erro, flutuar na banheira das metros, meter a ironia do destino na carta para Garcia. E se ele não estiver, esquecê-la no marco histórico. Do vida, pelo lado do poente, subir a escala de Richter numa gôndola, tocar na cozinha de Apple Marx, soltar a risada de Bugs Bunny, conduzir a locomotiva de pangolinas em direção ao futuro. Nós queremos a bengala de Charlot e o passaporte do Fernão Mendes Pinto, comprar cigarros na mesma tabacaria do Fernando Pessoa, fugir numa fuga de bar, ouvir a voz de Salomão propor uma amnistia para o hotel de Shakespeare. Nós queremos saber onde param os violinos de Chopin. Nós exigimos saber o porquê do sorriso de Gioconda. E não queremos saber quem são os dois amores do Marco Polo no Oriente, muito menos quem matou Laura Palmer. Porque nós não temos medo de cis, muito menos de Virginia Woolf.